Edna and the drover, a drover by trade. When my cattle turns on me, I'm a drover, double fold. Cattle bears it all away for me and everyone. Estamos de novo, uma emissão radiofónica que chamamos de Orelha Extra, 2 horas via éter e também streaming direto. Podcast surge sempre mais tarde em orelhaextra.com. Bem-vindos sejam, começamos da melhor forma, dizemos nós. Último trabalho para Bill Callahan, chama-se Apocalypse e o tema que o inicia, Drover. Para continuar, outra grande figura da música rock, e no caso mais roll, Dan Melcher. Well, I hit my thumb with a hammer, and it hurt quite a lot. I asked how long is this pain gonna last, and God said it'll only hurt until it stops. It'll only last in till it stops. Well, I had a girlfriend who left me. For a while I didn't feel so hot. I said, how long am I gonna have to suffer? God said it'll only hurt until it stops. It'll only hurt if till it stops. Well, I got a little bit impatient. I said, how much longer have I got? God gave me his very wisest look and said, it'll only hurt until it stops. It'll only hurt until it stops. You've got to feel your feelings. You can't bury them in a box. You can't put them in a bottle and throw them in the sea. You can't even flatten them underneath the rock. You can't tell them when you need them to stop. Well, I hit my thumb with a hammer, and it hurt quite a lot. I asked, how long is this pain gonna last? And God said it'll only last until it stops. Yeah, it'll only hurt until it stops. 7, editada já este ano por Dan Melcher and As Menas, através da Scotch. Chama-se King of Ship. Desta vez resolvemos dar destaque a It'll Only Hurt Until It Stops. E há géneros musicais que praticamente não se renovam, mas de vez em quando lá surge uma surpresa. No caso, o dub, sem truques de estúdio, dub is a weapon. Time to take a trip up to the east, where our ancestors rest in peace. Rumors of war, I said they must have to see. Don't want no part of the mark of the beast. Power. sejamos grandes conhecedores do dub que se faz neste século XXI. E também não é que o projeto de Dave Van venha quebrar barreiras neste estilo musical, mas é um disco com um excelente groove da primeira à última faixa, Dub is a Weapon, o único tema que por aqui se encontra vocalizado, Forwarding Home, chama-se o longa duração Vaporized. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it demands? Don't see how it Orelha Extra, spreading the gospel around here. Sets de DJ como Donna Summer e também chegou a assinar alguns discos enquanto tal, não confundir com a outra. Falamos, claro, do norte-americano Jason Forrest, o responsável pela editora de Breakcore, Cock rock disco. Jason Forrest, ao fim de alguns anos, de volta novamente, assinando pelo seu nome este novo disco que se intitula The Everything. Ouvimos New Religion e passamos de seguida para o title cut, Jason Forrest. Disco de 2005, Shamelessly Exciting, o regresso de Jason Forrest, The Everything. Mockingbirds are swimming, come together without song. I have been since the beginning, where the river meets the swamp. Faces I remember, carved into the stones, make a lively splendor here in my home. house above the water, resting on a slope. Days are growing shorter, our pillars full of mold. Clouds, they are deceiving, a puzzle haven't sat, a story to believe in that we'll never end. Patterns are misleading, and they always were, painted on the ceiling, drawn in the dirt. Upon my body, hidden in my bones, long forgotten memories of the unknown. Faces I remember, carved into the stones, make a lively splendor here in my home. Escandinavos Murder, do disco Gospel of Man. Desta vez destacamos Drawn in the Dirt. Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita, à sexta-feira à noite no Brasil, na Rádio UFSCar em São Carlos, 95.3 FM e no sítio da net em radio.ufscar.br. Depois, ao sábado em Portugal, Rádio Universidade de Coimbra 107.9, RUC.pt, Rádio Universitária do Algarve 102.7, RUA.pt e, finalmente, à noite na Rádio Castrense, no Baixo Alentejo 93.0, radiocastrense.net. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Duas horas na Orelha Extra de hoje com a música de amanhã. Welcome to the future. The river runs fast at the mouth, where the shore is made of the sky, and the wavelets curl inward fanwise from the sea. For the swimmer, there is no warning posted against the sharks that enter and patrol the channel. Sometime before sunset, birds come to stalk or scurry along the sandbar, but before dark, they are gone. Pela última vez, o número 23 da revista nova-iorquina Telus Audio Cassette Magazine, no caso dedicada ao escritor e músico Paul Bowles, e com o subtítulo The Voices of Paul Bowles, ou melhor, com o mesmo título The Voices of Paul Bowles. Desta vez escutamos numa recolha do mesmo Bowles, Reis Mahmoud Ben Mohamed and Ensemble, com a Duda Trio, depois um tema de Paul Bowles, Secret Words, de 1943, interpretado por William Sharp, barítono, e Stephen Blear no piano, e terminamos com Paul Bowles a narrar Points in Time 11, Telus Number 23, The Voices of Paul Bowles. Life. há sempre espaço para Daniel Smith, a.k.a. Danielson, no caso mais recente The Best of Gloucester County e But I Don't Wanna Sing About Guitars. E o regresso do Sr. Ken Stringfellow, ele que é uma das duas metades dos Power Poppers, The Posies, juntamente com um outro grande músico, John Howard, que ambos fizeram parte do regresso do histórico projeto de Alex Chilton, os Big Star. Desta vez, Ken Stringfellow com três amigos escandinavos dão pelo nome The Disciplines. Take the one hand, oh, I can feel you. We are both two virgins of menace. Hey! I need a travel agent for further journeys in the wide dimension. A sword is mighty away. I might forget you, but I'll never dementia. Oh, don't be so sentimental. Oh, why is there a law against it? You're not mean and I'm not evil. We are both two virgins of menace. You take the one hand, oh, I can feel you. We are both two virgins of menace. Take the one hand, oh, I can feel you. Oh, we are both two virgins of menace. You're not mean and I'm not evil. We are both two virgins of menace. You take the one hand, wow, I can feel you. Já o segundo álbum para os Disciplines, com Ken Stringfellow à frente da banda, chama-se Virgins of Menace, e com a ajuda também da amiga Lydia Lunch, ouvimos precisamente o tema que dá título ao disco e saltamos para um outro, Fats Strong Bitch. There's no did you ever get rich? I tell you all, folks, the fates are strong. Bitch! Did you ever get rich? I tell you all, folks, the fates are strong. Últimos minutos da primeira hora de Orelha Extra de hoje, com PG Harvey, de Let's England Shake, In Dark Places, e continuamos com o projeto do português Filipe Ferreira, Horse Laughter. O álbum é dedicado ao já infelizmente desaparecido Mark Lingus, do projeto Sparkle Horse, e infelizmente também a música é muito, muito parecida. Chama-se I Was a Ghost Then, por aqui fica Scratch. Projeto português Horse Laughter, e até o fim desta primeira hora, a colaboração entre Tau and Mira. From the sky. to serve some tea. Come closer to me. Shout like I am near death. Reason like I have no sense. They fed me food and that is all. Don't even wash away in the morning. They don't even wash away in the morning. You see, in the past there was a hopeful one who thought that love could last. But she got eaten by surprise in the pale moonrise, and the knights gave up their night vision. That was the night she lost her night vision. I ran so fast, and after you I panted. But then I stumbled and I cracked it. A sugar and plastic, there was just a shadow in a looking glass. Wanted to see more than a shadow in a looking glass. Music man,

ali bem perto, no rio de um tiro certo, um valente muito sério. Professor dos desacatos, que ensinava aos pacatos o rumo do cemitério. Chegou alguém apressado naquele som animal que cantando se dizia. No século do progresso, o revólver teve ingresso pra acabar com o valentim. No século do progresso, o revólver teve ingresso pra acabar com a valentia. No século do progresso, o revólver tem ingresso pra acabar com a entre o brasileiro Chico Melo e o alemão Nicholas Bussmann, Telebossa, álbum homónimo a sair na também editora alemã Staub Gold. O duo a fazer aqui uma versão do tema de Noel Rosa, Século do Progresso. O início da segunda e última parte de Orelha Extra com Fernando Cabrita, e vamos voltar lá atrás a 1969. Mighty Baby. Down to the sea, with the head of a kind that's free from all. lights in the town. Now it's dark and gray, I cannot see my way around. Why should I worry? Why should I care? De 60 do século passado, descoberta por George Martin, os Mighty Baby e o seu álbum em nome próprio, editado em 1969, ficaram por aqui mais dois temas, Trials of a City e I'm From the Country. You have entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated, so if you're under 18... Get out! Get the point. Good. And now? Bend over. Y'all ready for this? Get it out. Get it out. Get it out. orelha extra, com uma orelha a mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. E estamos por aqui na Orelha Extra agora, em momento de recuperações, depois do álbum de 69 dos Mighty Baby. Avançamos mais duas décadas, no caso, ou melhor, três, no caso até 1999, para continuarmos a dar destaque e com mais dois temas para o disco de Albemarle Sound, para The Ladybug Transistor. As the day is so slow, and we sail to the sound, and you may not see them, you wouldn't know them right away. Today knows that you swell all around me. To again now. Debug Transistor, The Albemarle Sound. E diz-se por aí que este ano vai haver novo trabalho para esta banda norte-americana, esperamos que sim, e que pelo menos seja tão bom quanto este. Por aqui ficaram dois temas, Today Knows e Like a Summer Rain. E já há algum tempo que os Disappears não davam um ar da sua graça por aqui, do último Guider, Halo. something different. We all recall something different when we watch the parade. To all of your neighbors, be kind to all of your neighbors, 'cause they're just like you. São um combo norte-americano de 12 músicos que o ano passado nos tinha dado o belo disco Anger and Thirst na Tender Loving Empire. Regressam agora com um EP de 5 temas, precisamente na mesma editora, que se intitula A New Kind of House. De lá escutamos The Honest Truth. Já para os britânicos de Cesareans. Yeah. So I came back. Well, I'm so sad. You cannot see. It's not as bad as what happens to me. I'm in the house. You're acting mad. She threw me out. São do país onde se realizam grandes casamentos, mas mudaram-se já há algum tempo de armas e bagagens para a Itália. The Caesareans é o mais novo trabalho que a nós nos fez lembrar muito os saudosos Flaming Stars. Chama-se I'm With God, é um EP, e ouvimos In Your House. E de seguida para uma banda que em 1980 fez o seminal disco Crazy Rhythms, e quem havia de dizer que passados todos estes anos ainda continua em excelente forma? The Phillies. sempre e poucas, muito poucas bandas que passados 31 anos ainda continuem a fazer música com esta qualidade. Estes são uns deles, The Phillies, novo álbum editado em 2011, Year Before. Ficamos com Nobody Knows e Should Be Gone. Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita, no Brasil Rádio UFSCar e em Portugal RUC Rua e Castrense. Para continuar, o regresso do casal Brooklyn e Ruth Decker, que se mudaram de Chicago para Nottingham, em Inglaterra, e que para além de os unir o sagrado matrimónio, também têm em comum a escrita de belas canções. Novo disco para Rue Royale, Guide to an Escape. Desta vez, Halfway Blind. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. Chill. I get a fever chill, and I can see straight through to the other side, where the winter's warm, but the sun don't shine. And I don't mind when you come undone, and I don't mind when you ask the question, and I don't mind when you talk to me in a foreign way, or like a foreign film. You sleep all night and sleep all day, and it's a habit that won't just go away. And you're missing all the things that you wanna see, that you wanna see, that you wanna see. And if you have another drink before it's off to bed, you won't really realize you're off your head. Stumbling around with all your money spent, all your money spent, all your money spent. Your daddy always told you what you did was wrong, and mother wasn't there cause she was on the run. And now you're all alone and you can have your fun, you can have your fun, you can have your fun. When we wake up, we wake up. You're gonna cry, you're gonna cry, oh, and you see me now. O último trabalho para os Telekinesis, excelente disco na Merge Records, 12 Desperate Straight Lines, o tema que ficou para trás, Fever Chill. E é o adeus de mais duas horas de orelha extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita. Até ao fim vamos ficar com o regresso de Josh T. Pearson, que alguns de vocês possivelmente se lembrarão como o homem que esteve à frente dos Lift to Experience há uns bons anos atrás. O regresso chama-se Last of the Country Gentlemen e o tema que por aqui vai rodar até o fim, Sweetheart, I Ain't Your Christ. Tchau, fiquem bem. Bows of peace in gently place them at my feet, like I'm some dying Christmas tree. Sweetly fold your hands and plead for me just to suck out some disease I can't even begin to see. You don't need a lover or a friend. You need a God and not a mortal man. Woman, you need born again, again. You need a Savior. And I just am not. Teach my tongue to talk, 'cause you think it'll cure some curse. With that dust of death, it's dug too deep to be sung or swept right off of your sweet heart that lost its bleed. Out there trying to light up, cut down, falling in like. And when I said I'd give my life, I weren't talking suicide. And I'm so tired of trying to make it right for a girl who won't come. Night after night after night after Christ haunted. Night, I can bring you to water. I can bring you to the shore. I can give all I have to give, sweetheart. I can't give you more. I can bring you to the water, but I sure as hell can't make you drink. It ain't Christmas time, it's Easter, honey bunny, and I ain't the same. You're so desperately need, and you won't be saved by saving me. No, you won't be saved by saving.